Medellín, Medellín, Medellín. Me diz com um sorriso de Miss, que se encantou com o estilo bandido. Soube das amigas as coisas que fiz. Quer vir comigo conhecer o paraíso? Gata, vem pra cá com um bom jogador. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Vamos embaçar esse vidro de vapor. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Yo, bela dama, chega e me chama. Ela quer um drink bom, eu quero marihuana. Me puxa pela blusa, me envolve nessa trama. Cara de princesa, pistoleira mexicana. Estilo bandido, profissão perigo. Do jeito que ela olha, eu vejo que ela quer conflito. Falo no ouvido, conteúdo proibido. Gata, vem comigo, eu te apresento o paraíso. Me ligou na liga, junto das amigas. Apresentei minha firma, o time dos moleque zica. Só vagabundo bom que não gosta da polícia. Do jeito que nós vive, ela gosta da malícia. Então vem, bandida perigosa. Não vou desperdiçar essa donzela criminosa. E é o trem, já sabe do destino. Puxa o seu bonde pra fechar com os clandestinos. E ela me diz com um sorriso de Miss, que se encantou com o estilo bandido. Soube das amigas as coisas que fiz. Quer vir comigo conhecer o paraíso? Gata, vem pra cá com um bom jogador. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Vamos embaçar esse vidro de vapor. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. E ela é tipo aquele som do 50. Eu sou tipo Black Alien, não Black Eyed Peas. Num flow underground. Uau, uau. Sandal, Sunday, mortal. Sou sim, Pink Dalsin. Ô Marechal, eu vou. Funk sou Joe, tá legal. Eu sou Pink Dom Cezão, meio Camal. Tô com a Miss Finesse, classe. Se tem nós dois, foda-se. Copacabana Palace, com a minha dama Dolce Gabbana Vibe. Eu tô me gabando e só fumando uma bagana Nike. Afê, ou oh, Fel, deixa eu falar, fi. O que eu tenho em casa faz eu não querer sair. Ela é gourmet, muito filete. Eu e ela no flat faz a casa cair. Eu imagino nós cuidando da Sofia. Você trocando fraldas da filha, da fruta, a freguesia do ó. Minha avó Nilza e a Silmara, sua mãe achou a baga, eu já sabia. Eu fiz a letra debatendo com a minha mina. Eu debati até a oitava linha. Na nona eu percebi que ela era minha. Eu fui deitar, ela falou, deixa que a mãe termina. E ela é um refrão da Alicia Keys, com a Miss Elliot e a J-Lo. É a Lauryn Hill nos tempos de fugis. Chamou na Eve de Pinat Monroe. Eu sou bem pior, tipo flow do X. Manique Ancon, trouxe o marrom. Eu sou badass, o J da Keys. Mas sincero, eu tô na paz do Senhor. 1, 2, 3 and 2, 4. Predela, Felp e Nog, tem o dom do melhor flow. Não chega tomando de assalto, é só colar lá no show. E eu não tenho dom pra love song, mas é o som que elas gostam. Um dia eu fiz um pra minha mãe e ela achou uma bosta. Me criticou e tirou minhas drogas, quase me mandou embora. Já fui cachorro e hoje fica solto, não rola. Jamais. Com a minha mina eu vivo bem, ao infinito e além. Mulher na vida é perigo, não é que eu vivo pra isso. É disso que um bom malandro precisa, pode apostar. É só descolar, uma fiel que goste de dar. É foda encontrar, a maioria é mob pular. Que te xinga e te ama, que quer briga e quer cama. Ela inspirou meu flow igual som do Tom Jobim. Tá bom pra mim, aceitou meu rap, eu tô afim. E ela me diz com um sorriso de Miss, que se encantou com o estilo bandido. Soube das amigas as coisas que fiz. Quer vir comigo conhecer o paraíso. Gata, vem pra cá com um bom jogador. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Vamos embaçar esse vidro de vapor. Me chama que eu vou, me chama que eu vou.